Toda história tem um começo. Neste caso, a história do regime militar começa anos atrás, no fim da década de 50. O então presidente Juscelino Kubitschek deixa o poder e um novo governante está prestes a assumi-lo. Uma crise política toma o Brasil. Essa crise começa com a abertura das filosofias políticas no mundo inteiro. O jeito de se fazer política vai mudando com o passar dos anos. O liberalismo começa a chegar no país no final da década de 50, durante as eleições para presidente. Para nos ajudar a contar essa história, convidamos os seguintes entrevistados. Marcos Horácio, sociólogo e historiador. Coronel Erasmo Dias, vereador pela cidade de São Paulo e ex-secretário de Segurança Pública do Estado nos anos 70. A eleição de Jânio Quadros para presidente, em 1960, leva muitos a crer que o novo governo pode resolver os problemas políticos e econômicos do país. Nessa campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. Depois de várias tentativas, pela primeira vez desde 1945, o Partido da União Democrática Nacional, a UDN, chega ao poder, derrotando o general Henrique Lott, candidato da aliança concorrente. Era um momento importante na vida política do país. No entanto, a expectativa dura pouco. A adoção de iniciativas próprias, principalmente na política externa, e o pouco caso do presidente pela UDN, abrem um conflito grave entre o governo e as lideranças udenistas. O resultado é a renúncia de Jânio em 25 de agosto de 1961. 13 horas do dia 25 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Nos bastidores, comentava-se que Jânio não pretendia abrir mão do governo. A renúncia poderia ser apenas um jogo de pressão para que seus poderes fossem ampliados. Jânio conta com o fato de que o vice-presidente João Goulart era mal visto pelas Forças Armadas e pelos setores conservadores do país. João Goulart, ou Jango, como era chamado, era a mais importante liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e tinha uma forte ligação com as massas populares. Se o plano de Jânio existiu, não deu certo. Sua renúncia é aceita pelo Congresso, o que dá início a uma grave crise política no país. Goulart é o estopim da crise. De acordo com a Constituição, o vice-presidente deveria ser logo empossado. Porém, Jango estava longe, em viagem oficial à China. Além disso, setores das Forças Armadas são contra a posse de Goulart. Começa um processo de negociação política para resolver o impasse. A solução final vem em 2 de setembro, com a Emenda Constitucional número 4. Ela instala o parlamentarismo no país, reduzindo os poderes presidenciais. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não, não, não, não, não. João Goulart toma posse no dia 7 de setembro e, em seguida, indica Tancredo Neves como primeiro-ministro, trazendo de volta a antiga aliança PSD-PTB. A crise piora durante o governo Goulart. Em 13 de março de 1964, o presidente discursa para 150 mil pessoas durante um comício na Central do Brasil. João Goulart busca se aproximar de sindicatos e representações trabalhistas para mobilizar os trabalhadores em torno das reformas de base. Dever de consciência, se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Em 19 de março, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma passeata nas ruas do Rio de Janeiro, para mobilizar a opinião pública contra a política de Jango. Era o suposto medo de que o comunismo dominasse o Brasil. No dia 31 de março, tropas saídas de Minas Gerais e São Paulo avançam sobre o estado da Guanabara, onde o governo federal conta com o apoio de setores importantes das Forças Armadas. Para evitar a guerra civil, Goulart reconhece a derrota, abandona o país e refugia-se no Uruguai. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos, de que a nação é conhecedora, o governo da República. Não houve ditadura coisa nenhuma. Primeiro, houve uma contra-revolução, que a maioria do povo percebeu isso. A Marcha de Deus pela Família não foi alguma coisa que você podia programar, botar na rua 1 milhão de pessoas aqui em São Paulo. Não tinha 1 milhão de pessoas aqui na rua, entendeu? 1 milhão! Você não programa nada de 1 milhão na rua, porque eles perceberam o caminho que o país estava andando, estava na beira do precipício. Então houve assim uma ideia à força, entendeu? Que disse não ao regime que estava na perspectiva de ser, não só governo, governo era o Jango lá, mas era o regime que ia ser instalado no Brasil, particularmente sob a era de Jango Goulart, de 62 a 64. Todas as forças esquerdistas, progressistas, nacionalistas, ponha quantos istas quiser, eles acharam uma boa oportunidade para assumir o poder. Houve a, não, até 84 não foi ditadura. Foi uma democracia autoritária, uma democracia forte, mas eu diria, se você quiser dizer que foi democracia, fala então democratura, porque agora que você descarta que tem democracia, tu não tem democracia, não. Sabe o que é democracia? Que é isso, pô? Em 9 de abril é decretado o ato institucional número 1, que caça mandatos e suspende a imunidade parlamentar, a estabilidade dos funcionários públicos e outros direitos garantidos na Constituição. Os atos institucionais serão uma rotina durante o governo militar. Essa é a melhor forma que os militares encontram para legalizar as ações políticas que não estivessem previstas na Constituição. O general Humberto de Alencar Castelo Branco é eleito presidente de forma indireta pelo Congresso Nacional, em 15 de abril de 1964. Em seu discurso, Castelo Branco se mostra comprometido com a defesa da democracia. O governo terá um das leis, um das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Em seu governo, começa a retomada da economia. A inflação é reduzida através de controles salariais e apoio à exportação, mas logo Castelo Branco adota uma dura posição autoritária. São decretados mais 3 atos institucionais na sua gestão. No ato número 2, os partidos políticos são reduzidos a apenas 2, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O ato número 3 determina eleições indiretas para presidente e governadores. Com ele, o governo caça mandatos de parlamentares e suspende os direitos políticos de centenas de cidadãos, além de intervir em quase 70% dos sindicatos e federações. A estrutura repressiva do regime militar começa a tomar forma com a criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que funciona como polícia política do regime. Em janeiro de 67, é decretado o Ato Institucional número 4, que obriga o Congresso a aprovar a nova Constituição para oficializar o regime militar no Brasil. Em março, entram em vigor 2 leis que definem os limites do novo regime. A Lei de Imprensa, que restringe a liberdade de expressão, e a Lei de Segurança Nacional, que define os crimes contra a segurança e a ordem política e social no país. O Brasil começa a entrar em estado de segurança nacional. O general Arthur da Costa e Silva assume o lugar de Castelo Branco em 15 de março de 67, eleito também de forma indireta pelo Congresso Nacional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união a integridade e a independência do Brasil. Em seu governo, cresce a oposição à ditadura. Aumentam as manifestações da população e dos estudantes universitários contra o regime. Em meados de 68, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, realiza no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. Ao mesmo tempo, ocorrem greves operárias em Contagem, interior de Minas Gerais, e em Osasco, na Grande São Paulo. Grupos radicais de esquerda começam a organizar-se para a guerrilha urbana e fazem os primeiros assaltos a bancos para obter fundos. Em São Paulo, os estudantes da USP e da Universidade Mackenzie são protagonistas de um violento confronto na Rua Maria Antônia, levando a diferença ideológica dos campos para as batalhas de rua. O governo é pressionado pelos militares da linha dura, que defendem a volta da repressão no plano político, institucional e policial. Em 17 de abril de 68, a maioria dos municípios são transformados em zonas de segurança nacional e seus prefeitos passam a ser nomeados pelo presidente. O deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, faz um discurso na Câmara, culpando os militares pela violência contra os estudantes. Moreira Alves convoca a população a boicotar a parada militar de 7 de setembro. A verdade histórica é que os homens passam, mas os direitos que uma geração estabelece através de suas lutas, as outras gerações são legados, pouco a pouco criando o patrimônio comum das leis, garantias e liberdades de uma nação. Rogo a Deus, finalmente, que o poder legislativo se recuse a entregar a um pequeno grupo de extremistas o cutelo da sua degola. Volta-se o Brasil para a decisão que tomaremos, mas só a história nos julgará. O governo pede uma licença ao Congresso para processá-lo, e o parlamento nega essa licença em 12 de dezembro. Foi a gota d'água para os militares. Naquela noite de 13 de dezembro, Costa e Silva dissolve o Congresso e decreta o ato institucional número 5. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Ao contrário dos anteriores, esse ato não tem prazo de vigência e dura até 79. O AI-5 restabelece o poder presidencial de cassar mandatos e suspender direitos políticos. Juízes e funcionários são aposentados e demitidos. Acaba a garantia do habeas corpus. A repressão policial e militar é ampliada, proibindo qualquer forma de opinião ou de participação política contrária ao governo. Outros 12 atos complementares seriam decretados depois e passariam a formar o núcleo do que seria a legislação da ditadura militar. Foi uma tentativa da elite de acabar com a instabilidade política, social e econômica que o Brasil vivia durante que tinha começado já na década de 40, se piorou na década de 50, na década de 60 isso ficou muito explícito. Então foi uma tentativa de estar organizando o país para que essa política social e econômica ela eliminasse as classes baixas, atendesse aos interesses da elite brasileira, que era um interesse no dinheiro externo, e desse um pouco a cara de um país que vinha em ordem, né? Que era tudo que a década de 60 ela estava mostrando que o país tinha muitos conflitos, né? Isso ficava muito explícito na cultura, ficava muito explícito nas questões das passeatas, nas questões dos sindicatos, nos estudantes. Então a ditadura militar ela vem com um tipo de limpar, é como se quisesse pôr ordem na casa mesmo, né? Tem muito discurso da disciplina, da ordem, da moral, né? O discurso de eliminar a corrupção no país. Em 69, Costa e Silva sofre uma trombose cerebral e é afastado da presidência. Os militares decidem substituí-lo por uma junta formada pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O vice-presidente, Pedro Aleixo, é impedido de tomar posse. As ações dos movimentos armados contra a ditadura militar aumentam. A Aliança de Libertação Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestram no Rio o embaixador norte-americano Charles Elbrick. Ele é trocado por 15 presos políticos, que são mandados para o México. A junta militar responde. em 18 de setembro, com a decretação da Lei de Segurança Nacional e com a Emenda Constitucional número 1, em 17 de outubro. A emenda é, na prática, uma nova Constituição, a qual adota o exílio e a pena de morte para os acusados de subversão. A emenda também incorpora o AI-5 e os atos que lhe sucederam. Essa medida organiza todo o aparato de repressão do Estado e acirra o embate entre o governo e os movimentos de esquerda. Ainda no final de 69, o líder da ALN, Carlos Marighella, é morto pelas forças da repressão numa emboscada organizada pelo delegado Sérgio Fleury em São Paulo. Nasce a OBAN, a Operação Bandeirante, organização marginal da Polícia Civil, financiada pelo empresariado de São Paulo, para reprimir a luta armada. No dia 22 de outubro, o Congresso é reaberto e a Arena indica o nome do general Emílio Garrastazu Médici para assumir o poder. Os votos decisivos para escolher Médici foram dados pelos 240 oficiais da mais alta patente. A plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Médici comanda o mais duro período da ditadura. Esse tempo ficaria conhecido como os Anos de Chumbo. A luta armada é intensificada e a repressão policial militar cresce ainda mais. Com a força da repressão civil e militar, em 71, já não existia praticamente mais nenhuma organização de luta armada no país. As poucas organizações que restaram já não tinham número suficiente de pessoas. A maioria estava presa, morta ou desaparecida. Os métodos de tortura são banalizados e o Brasil é denunciado no mundo inteiro pelo desrespeito aos direitos humanos dos presos. Os Anos de Chumbo passam quase desapercebidos pela população, que estava empolgada com o milagre econômico do país. O produto interno bruto cresce a quase 12% ao ano e a inflação média anual não ultrapassa 18%. O Estado arrecada mais, faz mais empréstimos e atrai investimentos externos para grandes projetos. Começa uma campanha para promover o patriotismo no país, com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. No fim de seu mandato, Médici indica o general Ernesto Geisel para substituí-lo. O MDB faz oposição a Geisel e lança dois candidatos de protesto: Barbosa Lima Sobrinho para presidente e Ulisses Guimarães para vice. Mas, graças a mais um referendo da Arena, Geisel é eleito. Geisel enfrenta dificuldades no seu governo. O fim do milagre econômico ameaça a estabilidade do regime militar. A crise internacional do petróleo gera uma recessão mundial. E o aumento das taxas de juros põe a dívida externa brasileira em uma situação crítica. Para conseguir o apoio da sociedade, Geisel anuncia uma abertura política lenta, gradual e segura. Nos bastidores, Geisel procura afastar os militares da linha dura do comando. A oposição se fortalece. Nas eleições municipais de 74, o MDB ganha em 90 cidades com mais de 100 mil habitantes. A linha dura resiste à abertura e responde com uma onda de repressão contra a oposição. Os principais alvos são os militantes e simpatizantes do Partido Comunista Brasileiro, que começava a se articular novamente. Em 75, morre por enforcamento, nas dependências de um órgão repressor de São Paulo, o jornalista Vladimir Herzog. Com isso, aumentam as manifestações políticas contra o governo. As divergências entre governo e militares se tornam mais claras. Em janeiro de 76, o operário Manuel Fial Filho é morto em situação semelhante à de Vladimir Herzog. Ninguém acredita na versão de suicídio, nem mesmo Geisel. Com medo da opinião pública, Geisel enfrenta a linha dura e afasta o general Ednardo Dávila Melo do comando do 2º Exército. No final de 76, o MDB vence novamente as eleições, mostrando que a oposição está mais organizada. Em abril de 77, o governo coloca o Congresso em recesso e baixa o pacote de abril. As regras eleitorais são modificadas, de modo a garantir maioria parlamentar à Arena. O mandato presidencial passa de 5 para 6 anos, e os senadores passam a ser eleitos indiretamente pelas assembleias legislativas. Em 78, Geisel envia ao Congresso a emenda constitucional que acaba com o AI-5 e restaura o habeas corpus. Era o caminho para a abertura política do país. O general João Batista Figueiredo é eleito presidente e concede anistia ampla e irrestrita aos acusados ou condenados por crimes políticos. O processo, porém, é perturbado pela linha dura. Afirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país? Ou você está pensando que eu sou mentiroso? Não estou dizendo. Mas eu, há 4 meses que eu só digo isso, e na hora que eu sou eleito, você vem perguntar se é verdade. Não, é apenas nós estamos Imagine cobrando. A ideia que o povo faria se eu dissesse, não, vou pensar melhor. Ah, absolutamente. É para abrir mesmo. Quer dizer, general? É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. Já não tenho a dúvida. Figuras ligadas à Igreja Católica são sequestradas. Líderes sindicais são presos. Atentados se espalham por vários lugares do país. O episódio mais grave é um ato terrorista promovido por militares no Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 81. Em dezembro de 79, o governo modifica a legislação e restabelece a volta dos demais partidos. A Arena transforma-se no Partido Democrático Social, o PDS, e o MDB acrescenta a palavra partido à sigla, tornando-se o PMDB. Com a abertura, outras agremiações são criadas, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido Popular, o PP. A crise econômica se aprofunda e mergulha o Brasil na inflação e na recessão. Os sindicatos e as entidades de classe se fortalecem pelo país inteiro. Em 1984, o país entra na campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já. Mas a emenda é derrotada na Câmara dos Deputados em 25 de abril. Em 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral escolhe o candidato Tancredo Neves como novo presidente da República. Tancredo faz parte da Aliança Democrática, uma frente de oposição formada pelo PMDB e pela Frente Liberal, dissidente do PDS. A eleição marca o fim da ditadura militar, mas o processo de redemocratização só se completa em 88, no governo José Sarney, com a promulgação da nova Constituição Brasileira. Era o fim da ditadura militar no Brasil. Essa é a história oficial, e mesmo assim, essa narrativa não chega aos ouvidos da população. Uma história da qual o país tem vergonha de ter sido o grande palco, pelo simples fato de que esta é uma época que só existiu para poucos. As novas gerações desconhecem o fato de que no Brasil houve ditadura militar e tampouco tortura e repressão política.